Ficheiro 74. Preocupada com o meu medo crescente, de início não ouvi o barulho dos cascos. Só quando os fracos murmúrios e o girar de cabeças na multidão atraíram a minha atenção, é que notei os golpes ritmados ressoando nas pedras da rua principal. Os murmúrios de surpresa intensificaram-se e a multidão começou a afastar-se para admitir o cavaleiro, ainda fora do alcance da minha visão. Apesar do meu desespero anterior, comecei a sentir uma débil centelha de esperança irracional. E se Jamie tivesse voltado mais cedo? Talvez os avanços do Duque tivessem sido muito insistentes, ou os veados muito escassos e esparsos. O que quer que fosse, pus-me na ponta dos pés para ver o rosto do cavaleiro que se aproximava. As fileiras de pessoas afastaram-se relutantemente quando o cavalo, um baio vigoroso, enfiou o longo focinho entre os ombros de dois espectadores. Diante dos olhos atónitos de todos, inclusive é dos meus, a figura empertigada de Ned Gowan desmontou lepidamente. Jeff observou o homem esbelto e bem posto à sua frente com certo espanto. E o senhor quem é? Sem dúvida, o seu tom de relutante cortesia era consequência das fivelas de prata dos sapatos e do casaco de veludo do visitante. Ser empregado do senhor do clã Mackenzie tinha as suas compensações. Chamo-me Edward Gowan, Excelência, disse com clareza. Sou solicitador. Mute curvou os ombros e encolheu-se um pouco. O banco que lhe fora dado não tinha encosto e as suas costas estavam sem dúvida a ressentir-se do esforço. Fitei-o duramente, desejando-lhe uma hérnia discal. Se estava prestes a ser queimada por mal-olhado, pensei que servisse para alguma coisa. Solicitador? Rosnou. E o que o traz aqui? A peruca cinzenta de Ned Gowan inclinou-se na mais perfeita reverência formal. Vim oferecer os meus humildes serviços em defesa da senhora Fraser, excelências, disse. Uma senhora muito graciosa, que conheço pessoalmente como bondosa e benéfica na administração das artes da cura, como detentora de grande conhecimento na sua aplicação. Muito bem, pensei com aprovação. Desta vez, uma aparição inesperada a nosso favor. Olhando para o outro lado da praça, pude ver a boca de Gailey torcer-se para cima num meio sorriso, ao mesmo tempo desdenhoso e admirador. Embora Ned Gowan não fosse a escolha de príncipe encantado de toda a gente, eu não estava inclinada a ser exigente num momento como aquele. Qualquer defensor seria bem-vindo. Com uma vénia para os juízes e outra não menos formal para mim, o Sr. Gowan empertigou-se ainda mais na sua postura normalmente ereta. Prendeu os dois polegares na cintura das bragas e preparou-se, com todo o romantismo do seu coração envelhecido e galante, para travar uma batalha, lutando com a arma preferida da lei, o tédio atroz. Entediante foi, sem dúvida. Com a precisão mortal de uma trituradora automática, arrumou cada acusação do inquérito na lousa do seu escrutínio e esmagou-a impiedosamente com a lâmina do estatuto e o cutelo do precedente. Foi uma performance notável. Falou e falou e falou mais, parecendo parar respeitosamente de vez em quando para seguir as instruções dos juízes. Mas, na realidade, apenas recuperando o fôlego para um novo massacre de verbosidade. Com a minha vida por um fio e o meu futuro dependente da eloquência daquele homenzinho franzino, eu devia ter-me prendido atentamente a cada uma das suas palavras. No entanto, ao invés, vi-me a bocejar de maneira espantosa, incapaz de cobrir a minha boca aberta, e apoiando-me alternadamente nos meus pés doridos, desejando que me queimassem depressa e terminassem aquela tortura. A multidão parecia sentir-se da mesma forma, e depois de a alta comoção da manhã se reduzir ao tédio, A voz fina e pausada do Sr. Gowan continuou indefinidamente. As pessoas começaram a dispersar, lembrando-se de repente de animais que precisavam de ser ordenhados e de chãos que precisavam de ser varridos, certos de que nada de interesse poderia surgir enquanto aquela voz fatal continuasse no seu tom monótono. Quando Ned Gowan finalmente terminou a sua defesa inicial, a noite já caíra. E o juiz atarracado, que eu apelidara de Jeff, anunciou que o tribunal voltaria a reunir-se pela manhã. Após uma curta e sussurrada conferência entre Ned Gowan, Jeff e John McRae, o carrasco, fui conduzida à hospedaria entre dois aldeões musculosos. Lançando um olhar por cima do ombro, vi Gayle a ser levada na direção oposta, as costas direitas, recusando-se a ser empurrada, ou, na verdade, a tentar para o ambiente à sua volta. No quarto escuro, nas traseiras da hospedaria, as minhas amarras foram finalmente retiradas e uma vela foi trazida. Em seguida, Ned Gowan chegou com uma garrafa de cerveja e um prato de carne e pão. Só disponho de alguns minutos consigo, minha querida, assim mesmo conseguidos a muito custo. Portanto, ouça-me com atenção. O homenzinho inclinou-se para mais perto, numa atitude conspiratória, à luz bruxuleante da vela. Os seus olhos brilhavam e, fora um ligeiro desarranjo na sua peruca, não dava nenhum sinal de esforço ou fadiga. Senhor Gowan, estou tão feliz por vê-lo, disse eu sinceramente. Sim, sim, minha querida, mas não há tempo para isso agora. Deu umas palmadinhas na mão, de uma maneira afetuosa, mas perfuntória. Consegui fazer com que considerem o seu caso à parte do da senhora Duncan, e isso pode ser de grande ajuda. Parece que não havia nenhuma intenção original de prendê-la, mas que foi levada por causa da sua associação com a senhora Duncan. Ainda assim, continuou apressadamente, corre perigo, e não vou esconder isso de si. O clima das opiniões na aldeia não lhe é nada favorável de momento. O que lhe deu? Perguntou num tom acalorado que não lhe era típico, para tocar naquela criança. Abri a boca para responder, mas ele fez um aceno, descartando a pergunta com impaciência. Bem, isso não me interessa agora. O que temos de fazer é julgar com o facto de a senhora ser inglesa e daí a sua ignorância, sabe? Não o facto de ser estranha, e prolongar a questão até onde pudermos. O tempo está a nosso favor, porque a maioria destes julgamentos ocorre num clima de histeria, quando a veracidade das provas pode ser negligenciada para satisfazer a sede de sangue. Sede de sangue. A expressão simbolizava perfeitamente o sentimento da emoção que eu vira emanar dos rostos da populaça. Aqui e ali vi alguns traços de dúvida ou solidariedade, mas apenas uma alma extraordinária se levantaria contra uma multidão. E Cranesmuir estava carente de pessoas dessa envergadura. Ou não, corrigi a mim mesma. Houvera um, este ressequido e franzino advogado de Edimburgo, rijo como uma bota e parecido com ela. Quanto mais nos alargarmos, continuou o Sr. Gowan de forma pragmática, menos inclinados ficarão a tomar uma decisão apressada. Assim, disse, as mãos nos joelhos, a sua parte amanhã será apenas manter-se em silêncio. Eu falarei em sua defesa e Deus queira que surta algum efeito. Parece um bom plano, comentei, com um cansado esboço de sorriso. Olhei para a porta que dava para a frente da hospedaria, onde se erguiam vozes. Captando o meu olhar, o Sr. Gowan balançou a cabeça. Sim, vou ter que deixá-la agora. Consegui que passasse a noite aqui. Olhou em volta com ar de dúvida. Um pequeno barracão, anexo à hospedaria e usado para guardar quinquilharias e suprimentos extras. Era frio e escuro, mas infinitamente melhor do que o buraco dos ladrões. A porta do barracão abriu-se, desenhando em silhueta a figura da proprietária da hospedaria a espreitar na escuridão por trás da chama pálida e bruxuleante de uma vela. O Sr. Gowan levantou-se para sair, mas segurei-o pela manga. Havia algo que eu precisava saber. Sr. Gowan, foi o Callum quem o mandou aqui para me ajudar? Ele hesitou na sua resposta, mas dentro dos limites da sua profissão, era um homem de honestidade irrepreensível. Não, respondeu sem rodeios. Um olhar quase de constrangimento passou pelas suas feições ressequidas e acrescentou: vim por conta própria. Colocou o chapéu na cabeça e virou-se para a porta, desejando-me umas breves boas noites, antes de desaparecer na luz e na agitação da hospedaria. Houve pouca preparação para me acomodar, mas uma pequena jarra de vinho e um pão, limpo desta vez, tinham sido colocados sobre um dos barris. Havia ainda um velho cobertor dobrado no chão ao seu lado. Enrolei-me no cobertor e sentei-me num dos barris menores para jantar, meditando enquanto mastigava a refeição frugal. Então Callum não enviara o advogado. Saberia, pelo menos, que o Sr. Gowan pretendia vir? O mais provável era que Callum tivesse proibido qualquer um de ir à aldeia, com medo de serem apanhados na caça às bruxas. As ondas de medo e histeria que varriam a aldeia eram palpáveis. Podia senti-las batendo contra as paredes do meu precário abrigo. Uma explosão barulhenta da taverna ao lado distraiu os meus pensamentos. Talvez fosse apenas a vigília na noite que antecede a execução do condenado como um velório. Mas, à beira da destruição, até mesmo uma hora a mais era motivo de agradecimento. Enrolei-me no cobertor, puxei-o sobre a cabeça para abafar o barulho da hospedaria e tentei com todas as forças não sentir nada além de gratidão. Após uma noite extremamente inquieta, fui acordada logo após o alvorecer e levada de volta à praça, embora os juízes só tenham chegado uma hora mais tarde. Bem postos, gordos e saciados com o pequeno almoço, debruçaram-se imediatamente sobre os trabalhos. Jeff virou-se para John McRae, que voltara ao seu posto atrás das acusadas. Sentimos-nos incapazes de determinar a culpa com base unicamente nas evidências apresentadas. Houve uma explosão de indignação da multidão novamente reunida que fizera o seu próprio julgamento. No entanto, o tumulto foi apaziguado por Mute, que voltou um par de olhos penetrantes como brocas para os jovens trabalhadores na primeira fila, calando-os como cães que recebem um banho de água fria. Restaurada a ordem, voltou o rosto anguloso novamente para o carrasco. Conduza as prisioneiras para a beira do lago, por favor. Ouviu-se um murmúrio de satisfação e expectativa que suscitou as minhas piores suspeitas. John McRae tomou-me por um braço e a Gailey pelo outro para nos conduzir, mas teve muita ajuda. Mãos cruéis rasgavam o meu vestido, beliscavam e empurravam conforme eu era levada aos trambolhões. Algum idiota tinha um tambor e fazia alarde com uma esfarrapada marcha militar. A multidão cantava, desafinada e sem ritmo, procurando seguir o toque do tambor. Não conseguia distinguir o que diziam entre os gritos e berros aleatórios. Acho que não queria saber o que estavam a dizer. A procissão seguiu pela campina até à beira do lago, onde um pequeno cais de madeira se projetava pela água. Fomos empurradas para a ponta do embarcadouro, onde os dois juízes haviam tomado posição, cada um de um lado do cais. Jeff voltou-se para a multidão que aguardava na margem do lago. Traga umas cordas. Houve um murmúrio geral e um olhar de expectativa entre eles, até alguém correr apressadamente com um pedaço de corda fina. McRae pegou-lhe e aproximou-se de mim com certa hesitação, mas lançou um olhar rápido aos inquisidores, o que reforçou a sua determinação. Por favor, tenha a bondade de tirar os sapatos, minha senhora, ordenou. O quê? Para quê? Perguntei cruzando os braços. Ele pestanejou, obviamente desprevenido para qualquer resistência. Mas um dos juízes antecipou a sua resposta. É o procedimento regular em julgamentos pela água. A suspeita de bruxaria deve ter o polegar direito amarrado com uma corda de cânhamo ao dedo grande do pé esquerdo. Da mesma forma, o polegar esquerdo deve ser amarrado ao dedo grande do pé direito. Depois, lançou um olhar eloquente às águas do lago. Dois pescadores estavam parados, descalços na lama da margem, as calças enroladas até cima dos joelhos e amarradas com corda. Sorrindo de maneira insinuante para mim, um deles pegou numa pequena pedra e atirou-a para a superfície metálica. Ela saltou uma vez e afundou-se. Ao entrar na água, acrescentou o juiz baixo, uma bruxa culpada flutuará quando a pureza da água rejeitar a sua pessoa maculada. Uma mulher inocente irá ao fundo. Então posso escolher ser condenada como bruxa ou ser inocentada, mas morrendo afogada, não é? Retorqui. Não, obrigada. Abracei os meus cotovelos com mais força ainda, tentando acalmar o tremor que parecia ter-se tornado parte integrante da minha carne. O juiz baixo inchou como um sapo ameaçado. Não falo diante deste tribunal sem autorização, mulher. Ousa recusar um exame legal? Se me recuso a morrer afogada, pode ter certeza que sim. Tarde demais, vi Gailey a sacudir freneticamente a cabeça, de modo que os seus cabelos louros balançavam em torno do seu rosto. O juiz voltou-se para McRae. Dispa e dê-lhe uma sova, disse laconicamente. Através de uma névoa de descrença, ouvi um arquejo coletivo, provavelmente de choque e horror, na verdade, de prazer antecipado. E compreendi o que o ódio realmente significava, não o deles, mas o meu. Não se deram ao trabalho de me levar de volta à praça. No que me dizia a respeito, eu tinha pouco a perder e não lhes facilitei o trabalho. Mãos brutais empurraram-me em frente, dando puxões na minha blusa e no corpete. Soltem-me, malditos ignorantes! Gritei e dei um pontapé num dos homens que me empurravam no sítio onde surtiria mais efeito. Ele dobrou-se com um gemido, mas a sua figura encolhida desapareceu rapidamente numa erupção efervescente de gritos, cuspidelas, olhares fulminantes. Outras mãos agarravam-me os braços e faziam-me avançar aos tropeções, levantando-me por cima de corpos caídos na confusão, fazendo o meu corpo passar por brechas impossíveis de atravessar. Alguém me bateu na barriga e perdi o fôlego. O meu corpete estava literalmente em frangalhos nesta altura, de modo que foi sem grande dificuldade que o remanescente foi arrancado. Nunca fui muito tímida. Mas ficar de pé, seminua, diante da zombaria daquela turba rancorosa, com a marca de mãos suadas nos meus seios nus, encheu-me de um ódio e humilhação que eu nunca conseguira imaginar. John McRae atou-me as mãos à frente do corpo, passando uma corda pelos meus pulsos, deixando um bocado de mais de um metro. Teve a bondade de parecer envergonhado ao fazê-lo, mas recusava-se a erguer os olhos para os meus e era claro que eu não podia esperar nem ajuda nem complacência da sua parte. Ele estava tão à mercê da multidão quanto eu. Gailey estava lá, sem dúvida, a receber o mesmo tratamento. Vi de relance os seus cabelos platinados a voarem numa brisa repentina. Os meus braços foram esticados acima da minha cabeça, quando a corda foi atirada por cima do galho de um enorme carvalho e firmemente esticada. Rangi os dentes e apeguei-me à minha fúria. Era a única coisa que eu possuía para combater o medo. Havia um ar de tensa expectativa, pontuada pelos murmúrios e gritos excitados da multidão de espectadores. Vamos, John! Gritou um deles. Despacha-te com isso! John McRae, sensível às responsabilidades teatrais da sua profissão, parou. o chicote mantido à altura da cintura e inspecionou a multidão. Deu um passo em frente, agitou delicadamente a minha posição, de modo a eu ficar de frente para o tronco da árvore, quase a tocar na casca áspera. Em seguida, recuou dois passos, ergueu o chicote e deixou-o cair. O choque da pancada foi pior do que a dor. Na realidade, só após vários golpes é que percebi que o carrasco estava a fazer o que podia para me poupar o máximo possível. Ainda assim, um ou dois golpes foram suficientemente fortes para me rasgar a pele. Senti o ardor agudo no rastro do impacto. Eu mantinha os olhos fechados com força, a face pressionada contra o tronco, tentando com todas as forças distanciar-me da situação. Mas, de repente, ouvi algo que me trouxe imediatamente de volta ao presente. Claire! Houve um pequeno afrouxamento da corda que me prendia aos pulsos, o suficiente para me permitir dar uma investida que me fez dar meia volta, deixando-me de frente para a multidão. A minha repentina escapadela desconcertou o carrasco, que vergastou o ar vazio, perdeu o equilíbrio e tropeçou para a frente, batendo com a cabeça na árvore. Isso teve um ótimo efeito sobre a multidão, que urrou insultos e começou a zombar dele.